Se você recuar aqui, quem quer mudar a sociedade brasileira não pode recuar. Você parou de pedalar e se derrubam. Boa A tua definição. chance é continuar pedalando, sabe? Que aí eles não acertam você. Ou acertam um pouco, sabe? Vai desviando o tiro Faz aí. diferença. Então, tá gravando já, né? Tô gravando, Jesus. Boa. Então, eu queria saber, esse desenho de São Paulo, daqui 10, 15 anos, o que que essas medidas, dessas medidas que foram tomadas aí nesse início de governo seu aí, quais são aquelas que são transformadoras, na sua opinião? Olha, tem um tripé do meu governo que está se esboçando com força e que, se constituir até o final do ano, como eu espero, vai abrir um horizonte novo para São Paulo. O primeiro está dado, plano diretor. Acho que o plano diretor é um marco na história das cidades, não de São Paulo, das cidades. Tanto é verdade que a ONU recomenda o plano diretor de São Paulo como paradigma para as cidades, para as metrópoles do mundo. Isso Vou pegar os pontos centrais aí então, do plano diretor. plano. Tá. Só vou falar das Tá. outras duas coisas que é importante para a gente situar. Tá. A segundo é a renegociação da dívida de São Paulo, que já passou pela Câmara e está no Senado para ser aprovada, que é uma questão de justiça. Ou seja, a taxa de juro que São Paulo paga para a União não pode ser maior do que a taxa de juro que a União paga para o mercado. Simples assim. E o terceiro é o PAC, ou seja, as obras do PAC que já estão em andamento, mas sobretudo o término das licitações até o final do ano. Que daí eu vou te falar área por área o que nós estamos planejando. Bom, começando pelo plano diretor. O plano diretor, ele publiciza a cidade. A cidade vem vivendo, desde os anos 50, um processo de privatização. O que que isso tem de problemático? Que a cidade é o oposto da privatização. Uma cidade só funciona não quando o estatal se impõe sobre o privado, mas quando o público se impõe sobre o privado. Essa, aliás, esse é o conceito de cidade. A cidade vem de cidadania. Ou seja, a palavra cidade vem de cidadania. As cidades modernas, sobretudo as cidades ocidentais, elas nascem do conceito de cidadania. Então, se a gente não se reapropriar do espaço público, né, enquanto cidadãos, a cidade não vai funcionar adequadamente. Então, você veja, o térreo dos prédios é inteiramente privado em São Paulo. No mundo, o térreo dos prédios não é privado, ele é aberto. Ele dialoga com a calçada, ele dialoga com o espaço público. As próprias calçadas elas são desenhadas para que os carros tenham acesso às garagens. Elas não são desenhadas para o pedestre. As ruas, foram privatizadas pelo transporte individual motorizado. O que o plano diretor faz? Ele reverte essa tendência. Por isso que ele quebra o paradigma que atingiu seu apogeu nos anos 50. Você já reparou que todo ícone de São Paulo é dos anos 50? O Parque do Ibirapuera, o MASP, o Copan, todos os ícones de São Paulo são dos anos 50. Nós paramos nos anos 50. O que nós precisamos agora é reverter essa tendência com o quê? Prioridade para o transporte público, prioridade para o ciclista e para o pedestre, abertura dos térreos com fachada ativa. Que é o ativo. Fachada ativa é aquele térreo que dialoga, aquele térreo que não é aquele salão de festa que fica 364 dias por ano fechado. É uma boulangerie embaixo, é uma padaria, é um restaurante, Isso é né? primeiro para prédio residencial? Mesmo, sobretudo os prédios dos eixos de mobilidade. O que nós estamos induzindo? Se o mercado imobiliário quer construir, quer adensar, quer construir espigão, ele só poderá fazê-lo onde tem transporte público de massa e com pouca garagem. No miolo dos bairros, o gabarito máximo é de 8 andares. Aí o térreo pode até ser fechado, mas você vai ter bairros menos adensados, e que não e portanto que não constrange a infraestrutura do bairro. A infraestrutura do bairro fica preservada. Quer construir, quer adensar, vem para perto de trem, metrô, monotrilho, BRT. Aí você vai poder adensar. Mas esse adensamento vai estar compatível com a capacidade do suporte das grandes avenidas, que vão se converter em eixos de mobilidade de massa. Então, metrô e BRT, basicamente. Essa é uma mudança de paradigma essencial. Por quê? Porque os bairros de São Paulo, eles sempre teve o bairro da vez, já percebeu? São Paulo, assim, agora vamos passar o trator em Moema. Aí derrubaram todo o sobrado de Moema e vieram os espigões. Agora vem o Itaim Bibi, passaram o trator em cima dos e os espigões. É, e vale para Moca, vale para o Tatuapé, vale para Pinheiros, e assim, vale para Perdizes. Agora não tem mais o bairro da vez. O que, que o mercado imobiliário vai ter que olhar? Ele vai ter que distribuir os empreendimentos muito mais linearmente pelos eixos de mobilidade. Aí você espalha o desenvolvimento e não sobrecarrega a infraestrutura, que vai sendo construída à medida que os empreendimentos vão sendo feitos. E esses eixos de mobilidade? São os grandes corredores que hoje são vistos como rodovias que trazem as pessoas para o mesmo lugar e passam a ser vistos como eixos de desenvolvimento que levam o progresso para os bairros mais distantes. Então você quebra essa dicotomia do centro e periferia, em que 5 das 31 subprefeituras concentram 70% do emprego. Esse é o problema de São Paulo. Então você espalha o desenvolvimento por meio dos eixos de mobilidade. Como é que foi? Como é que o setor imobiliário entrou nessa discussão do plano diretor? Como é que foi a dificuldade lá para entender essa lógica? Vê bem, a bem da verdade da justiça, o Cláudio Bernardes, que é o presidente do FECOV, ele teve um relacionamento conosco transparente, construtivo, em que as divergências foram explicitadas e até certo ponto foram superadas. Então, nós dialogamos muito com o setor privado, mas nós não abrimos mão de um ponto de vista. Eu falei, olha, vocês têm que se adequar a uma cidade que rompa o muro que separa centro de periferia. Isso nós não vamos abrir mão. Como fazer? Nós estamos dispostos a sentar à mesa e discutir. Mas o padrão de construção atual, esse nós vamos romper. Então não adianta vocês quererem construir 30 andares em rua de 8 metros só porque o bairro é valorizado e deixar toda a cidade, 90% do território da cidade, desocupado, com baixa densidade, porque tem preconceito contra determinadas... Isso nós não vamos aceitar. Então vocês vão ter que definir as linhas de... Né, em vez de desenvolvimento por bloco, vai ser um desenvolvimento mais linear do centro para a periferia. Então esse padrão dos anos 50 para cá, que foi Sé República, Paulista, Faria Lima, Berrini, Chucre Zaidan, que é o padrão de desenvolvimento de São Paulo, né? O eixo sudoeste, nós não queremos mais. Nós queremos que a Zona Leste, que tem 4 milhões de pessoas, 2 milhões de trabalhadores, que você tenha um eixo de desenvolvimento na direção do leste. E, cara, é base ter o eixo ou vai ter políticas de incentivo para... A Zona Leste, por exemplo, é 20 anos sem pagar ISS e IPTU. Além de ter zerado o preço da outorga. Você tem potencial de aproveitamento dos terrenos liberado e incentivo fiscal na veia. Nós vamos começar na CIF, eu não posso te antecipar ainda, mas eu posso te dar a notícia ainda genérica de que nós, a partir do mês que vem, vamos começar a anunciar a migração de empresas para a Zona Leste, por conta dos incentivos fiscais e do plano diretor. Então, veja você, por que eu preciso tirar uma pessoa da cidade de Tiradentes? Tudo bem que hoje ela chega em 46 minutos. Hoje você, do Terminal Itaquera ao Parque Dom Pedro, você levava 1 hora e 50, você leva 46 minutos. De 1 hora e 50 para... Para 46 minutos, por conta do corredor da radial. Né? Então, essa vitória está dada. As pessoas que usam o transporte público sabem que a prefeitura atuou na direção certa de priorizar pedestre, ciclista e usuário de transporte público, que é o que todas as cidades do mundo estão fazendo. independentemente de coloração ideológica. Isso que é o mais surpreendente. Eu tenho uma oposição aqui na cidade bastante expressiva, né? Boa parte da radiodifusão faz campanha contra a prefeitura, mas a prefeitura está fazendo o que todas as cidades modernas estão fazendo, independentemente do prefeito ser de direita ou de esquerda. O Bloomberg, o Macri, o Peñalosa, para citar três prefeitos, Nova York, Buenos Aires e Bogotá, são três prefeitos com coloração mais de centro-direita do que de centro-esquerda. E estão fazendo exatamente isso. É uma exigência da metrópole, não é uma exigência político-partidária. É uma questão de funcionalidade da cidade. E essa questão do centro, das habitações aí de interesse social do centro? Então, outra coisa que nós fizemos, nós duplicamos a demarcação de áreas para habitação de interesse social na cidade. Hoje são 7% do território da cidade, contra 3,5%, demarcada para habitação de interesse social. Na campanha eu prometi 55 mil moradias, que é o dobro de quem fez mais por São Paulo em 4 anos. Nós já estamos com terra para mais do que isso. O grande problema de São Paulo era a terra, onde você vai construir. Hoje nós já temos na mão o mercado imobiliário que produz o HIS, mais a Coab, já tem terreno para isso. Agora nós estamos até o final do ano licenciando essas obras para entregar. Por que que nós conseguimos isso? Por causa do plano diretor. Se o plano diretor não demarca a área de ZEIS, chamada área de ZEIS, que é a área voltada para a produção de moradia, eu não tenho a menor possibilidade de trazer o Minha Casa Minha Vida para São Paulo. Tanto é que o Minha Casa Minha Vida nunca chegou a São Paulo. É um programa de 2008 que até hoje não fugiu por em São Paulo. Hã? Por falta de terreno? Por falta de marco regulatório. Nós não tínhamos a demarcação de áreas, uma política de desapropriação de terra, parceria com o setor privado, alinhamento federativo, Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, Minha Casa Paulistana. Eu não tinha, portanto, um plano habitacional. Nós concluímos em julho, eu acho, o maior plano habitacional, o marco regulatório do maior plano habitacional da história de São Paulo. O marco regulatório. Agora é apertar parafuso, porque o marco está pronto. Não tem o que mudar do ponto de vista regulatório. Agora é produção. E, licenciamento e produção. E as negociações com a Câmara Municipal? Quais os interesses que estavam no jogo? Como é que foram compostos aí? Olha, nós tivemos muita sorte de ter o Nabil Bunduki lá. Professor da FAO, conhece a história da cidade desde o padre Anchieta. E é um scholar, é um cara que tem na cabeça todos os conceitos do urbanismo moderno. E a sorte de ter o Fernando Melo Franco na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é outro gigante aí. É uma equipe que vai fazer história em São Paulo. Você pode ter certeza que daqui 20, 30 anos nós vamos estar discutindo a produção dessas pessoas. Como a gente fala hoje do Jorge Wilhelm, como a gente fala dos grandes urbanistas brasileiros, você vai estar falando dessas pessoas. Né? Então não tenho dúvida que eles estão fazendo história. E o que, que se adotou ali? Até o Ministério Público ajudou, porque exigiu... Estadual? O Ministério Público Estadual. Ele exigiu um procedimento que transcendia o regimento da Câmara. Sabe, nós desenhamos um procedimento de transparência e mobilização e participação que garantiu que todas as emendas tivessem a impressão digital de quem estava propondo. E quando você garante transparência na propositura das emendas, você garante que elas tenham, no mínimo, uma roupagem republicana. Porque ninguém defende, à luz do dia, o interesse particularista. Me conta como é que era essa transparência. Vou dar um exemplo. Todas as emendas foram publicadas no Diário Oficial e com antecedência. Todas as emendas foram discutidas em audiência pública. Todas as emendas tinham signatários. Não teve nenhum submarino, como se diz no jargão do legislativo. Que é aquela coisa que entra sem ninguém saber. Né? E Então a Câmara trabalhou com a cidade. É, mesmo quando ela discutiu temas polêmicos, ela teve o contraditório ajudou a estabelecer a melhor regra possível. Então, por exemplo, Nova Palestina, que é aquele terreno que foi ocupado lá pelo MTST, ali tinha uma contradição entre o social e o ambiental. O social queria a casa, o ambiental queria o parque. Eles conseguiram desenhar um projeto em que você não pode fazer casa sem o parque, não pode fazer o parque sem a casa. Então, eles constituíram, né, ali uma saída negociada em que virou um programa, uma área socioambiental. Vai ter casa, mas a proporção de área verde é muito maior do que a proporção de área destinada à moradia, porque é a área de manancial. Então, teve uma série de contradições na cidade que foram costuradas da maneira como a política tem que costurar acordos. Sentando à mesa e dizendo, bom, o que está em jogo aqui? São dois interesses legítimos e contraditórios? Tem que ter uma forma de promover uma síntese e elaborar. E aí a negociação se deu de forma transparente. Então, os poucos conflitos pontuais, não foram tantos, meia dúzia de conflitos pontuais, eles foram resolvidos à luz do dia numa mesa de negociação. Só antes de entrar nos outros dois temas lá, essa questão da equipe aí, porque quando, a todo lado que a gente está acompanhando aí, a parte de secretarias aí de políticas especiais, direitos humanos, tudo, você está com o pessoal do primeiro time. Essa geração, como é que amadureceu? Olha, eu vi o Lula fazer um negócio muito interessante que pouca gente percebeu. E o Lula promoveu muito secretário executivo acontecendo em ministro. Né? Eu estou falando de mim mesmo, mas podia falar aqui de Luiz Inácio Adams, né? Que hoje é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União. O Temporão. Né? Era secretário? Ele foi secretário de atenção básica. Tem uma série de o Juca Ferreira, da Cultura, Orlando Silva no esporte, não eram ministros. A própria Dilma, que começa como ministra, vai ganhando espaço no governo pela capacidade técnica, né? E pela capacidade de gestão. Então teve muita gente, o Damian Fioca, que foi para o BNDES, começou como assessor do Guido. Nelson Machado era secretário executivo, chegou a ministro da Previdência. Muita gente que começou como secretário e assessor chegou a ministro nos 8 anos do governo Lula. Citei vários já, mas poder se puxar pela memória, a atual secretária do Verde, a Teixeira, como ela chama? Isabela Teixeira. Era secretária do Verde, não era ministra. Muita gente foi alçada à condição de ministro que começou em cargos técnicos. Hoje você tem em São Paulo muita gente da universidade, do movimento social, não só da política, e até do mercado, hein? Eu vou te citar um exemplo. Wilson Poit é um empresário que muito bem sucedido, que vendeu a sua empresa no boom, né, do governo Lula por um valor bastante considerável que o livra da preocupação com, né, com o sustento. E ele falou, pô, eu quero ajudar o poder público. Hoje é o meu secretário de turismo, presidente da SP Tours. O Marcos Cruz, secretário de Finanças, veio da McKinsey. É amigo do Gerdau. O Gerdau me apresentou. Falou, olha, esse aqui é um consultor da McKinsey que agora quer ajudar o poder público. Eu falei, vai ser secretário de Finanças. O perfil dele, adequadíssimo. Aí você tem a Leda Paulani, que veio da FEA. Tem o Luiz Massoneto, que veio da São Francisco. E você tem também uma combinação de quadros políticos, que inclusive que não são do PT. O Celso Jatene, por exemplo, está no 4º mandato de vereador, nunca foi dada a ele uma oportunidade de ser secretário. É do PTB, mas é o nosso secretário de esporte, que pela safra nova de gestores, né, que estão se... Roberto Porto veio do Ministério Público, é o secretário de Segurança Urbana. Eu estou citando, e tem quadros históricos da política, mas que tem competência técnica. Chico Macena, por exemplo, que é o secretário de governo, conhece essa cidade de trás para frente. O Zé de Felipe, que é o da saúde, é um engenheiro politécnico que foi 3 vezes prefeito de Diadema. É uma pessoa que já passou pela... A Diadema foi um case aí, né? É um case, né? Então, você tem... já estou sendo injusto com vários outros. O Juca Ferreira, que foi, né? É. Secretário Executivo do GIL, depois ministro, hoje é secretário da Cultura de São Paulo. Então, você tem uma combinação de pessoas que... Uma geração que tem conhecimento acumulado, mas está na primeira experiência administrativa. E tem gente que já vem com bagagem, ou de outro município, ou de ministério. É a filha do Temer ou do Pinotti que é... As duas. As duas estão... As duas. A filha do Temer é professora da PUC, foi secretária de juventude do governo estadual, na época do Chalita, e hoje é secretária de assistência social. Também já não está na primeira, mas está na segunda experiência administrativa. Mas é gente de uma nova... Né? É um quadro interessante. Fala muito dela, sim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tive muita liberdade de compor a minha equipe, tive muito pouca... Eu tive gente que apoiou o Serra, que está agora na administração. O Ricardo Teixeira, por exemplo, é amigo pessoal e apoiador de primeira e segunda hora, primeiro e segundo turno. Do Serra, e hoje é o secretário de uma secretaria importantíssima, que é de coordenação das subprefeituras. Sabe, aquele cargo objeto de desejo de muita gente? E é do Partido Verde, que nunca teve um diálogo muito profícuo com o PT, e que está hoje... Então, eu acho que nós combinamos o técnico político de maneira muito virtuosa. E gente mais experiente com gente que está começando... E como é que é a... Tá. Porra, como assim? Bora, renegociação, né? Gravado. Então, antes de entrar, quer dizer, dentro desse tema aqui financeiro, o negócio do IPTU, o que te atrapalhou, atrasou aqui as coisas aqui no seu próprio? Olha, eu acho que atrapalhou o país, né? Porque é uma coisa consolidada, uma jurisprudência extensa. Desde 1988 ela vem se consolidando. Revisão de planta genérica é uma coisa que nunca foi discutida no judiciário. Nunca vi ser discutida em judiciário. O que se discutia era progressividade, a majoração de alíquota. Planta genérica, isso desde o Clóvis Bevilacqua, acho que não se discute. E aí, obviamente que por razões eminentemente políticas, né? A Fiesp resolveu partidarizar uma coisa que não tem precedente. Né? E aí isso acendeu o sinal amarelo no Brasil inteiro, né? A Frente Nacional de Prefeitos preocupadíssima. Porque a demagogia é uma coisa que deveria, é uma página que deveríamos virar definitivamente, né? No país. Né? E planta genérica é base de cálculo. Base de cálculo é a mesma coisa que o governador, quando... Imagina se aumenta o preço de qualquer produto, a alíquota incide sobre o preço novo. Claro. Né? Você não está majorando o tributo. Né? Então, é uma coisa realmente descabida. Né? Mas, enfim, atrasou alguns projetos do PAC. Né? Então, teve um efeito grande sobre o PAC, aqui de São Paulo. E a dívida também era para ter sido voltada o ano passado, e por pressão alucinada dessas agências de risco, o Senado deu uma recuada, né? Ficou com receio de ser responsável por uma coisa como é, obtusa. Né? E eu conversei com muitos economistas provando que aquilo não tinha praticamente impacto nenhum sobre a questão do superávit. Nenhum. Aquilo era só... nem a capacidade de endividamento da cidade aumentava com a renegociação. Só a trajetória da dívida até 2030 é que ia mudar. Você só teria impactos de médio e longo prazo e absolutamente justos, porque se trata de um reequilíbrio do contrato e não da revisão. Você sabe qual que é a multa? A multa por inadimplência? Selic mais um. Ou seja, a inadimplência é mais vantajosa do que pagar IGPDI mais 9. É IGPDI mais 8? Mais 9. Mais 9. Ou seja, IGPDI mais 9, você paga se você não for inadimplente. Se você for inadimplente, você paga Selic mais 1. É que no tempo que a Selic era 45, o contrato fazia sentido. Mas a Selic agora é 11. Como é que você vai pagar 9 só de juros fora a inflação, medida pelo pior indicador, que é o IGPDI, que tem todo o impacto de câmbio, impacto de preço de atacado. E agora sai? Olha, eu acho que depois de muita conversa, você percebeu que o terrorismo das agências de risco, que são sempre terroristas conosco, né? E nunca são terroristas com eles, né? Quando a bolha imobiliária estava explodindo nos Estados Unidos, o subprime estava explodindo nos Estados Unidos, quando toda a desorganização e desregulamentação bancária da Europa estava estourando, não tinha problema nenhum para as agências de risco. Né? E aqui uma bobagem dessa. Colocou 170 municípios de joelhos, porque falam de São Paulo, mas são 170 municípios que estão na mesma situação que São Paulo. Um quarto da população brasileira mora nesses municípios. E as agências fazendo terrorismo com uma coisa que a matemática prova que não tem nada a ver. Não estamos falando aqui de subjetividade, estamos falando de objetividade. Mas a gente conseguiu, eu acho, nas conversas aí de bastidor, né, até para ser uma conversa mais franca, abrir os números e mostrar. Né, não impacta absolutamente as contas públicas a renegociação. O que que muda o fluxo? Muda o fluxo e ao longo dos anos até 2030. Quer dizer, não estamos falando de um impacto diluído em 16 anos. Como é que isso vai ter? A desoneração que foi promovida o ano passado é muito mais impactante sobre as contas públicas do que isso. Alguma coisa em torno de 10 vezes mais. O aumento da taxa de juros tem um impacto muito maior sobre as contas públicas do que isso. E estou falando 10 vezes mais. Então, isso tem um efeito no médio e longo prazo diluído nos próximos 16 anos. Tá. Bom, isso aí está na Câmara, você falou? Já, a Câmara passou. Então, se é nada que ficou com a espada sobre a cabeça, né, com essas ameaças dessas agências de risco, né, que estavam ameaçando tirar o grau de investimento do Brasil. Um absurdo. Né? Mas é o fim da picada. Né? É o fim da picada. Né? Elas deram uma semana antes da... E mais fim da picada ainda, a gente submeter a eles. Quer dizer, a gente não submete nem ao FMI agora. Vamos submeter a agência de risco. Sabe que uma vez veio aqui o cara da Standard Poor's, o americano que cuidava da América Latina, com aquele negócio de déficit gêmeo. Se você acerta a parte fiscal, acerta a parte externa. Tivemos um bate-boca num almoço. Daí a Regina, que é da Standard Poor's, levou ele lá no meu escritório para mostrar que ele tinha consistência uma semana antes da quebra da Argentina. A Argentina está tudo resolvido aí. Aí quebrou. Uma semana antes. Eles melhoraram a avaliação da Argentina, porque agora vão fazer o Burnsburg lá e tudo. Uma semana. Eu falei, mas você está brincando, a Argentina vai estourar amanhã. Quer dizer, estava à vista já o estudo. É inacreditável. Não, lembra do populismo cambial do primeiro mandato? Pois é. Que eles diziam que a âncora cambial era irremovível. Durou 13 dias, Lúcio. 13 dias. É isso aí. Tomou posse em 1º de janeiro, dia 13 de janeiro estava tudo desfeito. Bastava a parte fiscal que o resto. Esses são os especialistas que são consultados para dizer, para ditar os rumos da economia brasileira. Bom, e as obras do PAC? Bom, o PAC é a terceira perna desse projeto. E esse está indo muito bem. Nós vamos terminar 2014 com praticamente todas as obras licitadas e licenciadas. E quando eu digo todas as obras, eu estou falando de coisa grande. Só na área de drenagem são 11 frentes de obra, 3 já em execução. Nós vamos abrir mais 8 frentes de obra até o final do ano. BRTs, eu estou com 37 quilômetros em execução, 60 que eu dou ordem de serviço até outubro e começo do ano que vem, nos outros 60 completa 150 km de BRT em São Paulo. Só para você ter uma ideia, na história da cidade foram construídos 70 km de BRT. Na história de São Paulo. Nós estamos licitando, licenciando e dando ordem de serviço para 150. Fora os 300 km de faixa que já estão entregues. Que esse é muito mais decisão política do que decisão orçamentária. A decisão política é dizer que o ônibus não vai ficar atrás do carro, não vai ficar parado no congestionamento. Né? Então, licenciamento das habitações do Minha Casa Minha Vida, é outra frente de obra, e saúde e educação. Os hospitais, são 32 hospitais dia, 3 hospitais gerais. O que é o hospital dia? Hospital dia é aquele hospital que tem centro cirúrgico, para cirurgia ambulatorial, que a pessoa não dorme. Porque você economiza um leito de hospital quando você faz isso. Hoje a pessoa vai fazer uma cirurgia simples de hérnia, ela ocupa um leito, às vezes, 2, 3 dias no hospital geral. Eu posso fazer essa cirurgia no hospital dia e ela se recupera em casa. Então isso dá uma eficiência para o sistema de saúde espetacular. Nós vamos inaugurar 32 hospitais dia, 6 já estão em funcionamento, 9 entram em operação em março do ano que vem e até o final do mandato são 32, um por subprefeitura. E 3 hospitais gerais, que é promessa de campanha. Dica, e administração? A administração? É. A gestão? A gestão, é. Bom, gestão, nós estamos reestruturando praticamente todas as carreiras. Você sabe que São Paulo não entrou no ciclo de gestão até hoje, né? Quer dizer, o governo federal já entrou, o governo estadual já entrou. O governo municipal não entrou no ciclo de gestão do Bresser até hoje. Então nós não temos carreira de gestor na prefeitura. Nós mandamos o PL agora para criar carreira de gestor, né, com 500 quadros. São Paulo inovou com a criação da Controladoria Geral. Você vê que nós baratamos a quadrilha do ISS em 3 meses na CIF. Nós descobrimos uma quadrilha que atuava durante 8 anos na prefeitura e deu um rombo de 500 milhões de reais para os cofres públicos. Só de bloqueio de bens, nós bloqueamos 130 milhões de bens de 4 fiscais, da família de 4 fiscais. Né? Então nós estamos modernizando a gestão com a criação de carreiras voltadas para a gestão e o controle interno. Nós não tínhamos controle interno e agora temos. Então isso está... Né? Compras governamentais estão passando por uma mudança importante. Você trouxe os sistemas que você tinha no MEC lá, você falou que trouxe aqui para... O sistema do MEC foi premiado pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Então nós trouxemos os mecanismos de gestão de projeto, tanto do Ministério do Planejamento quanto do MEC para cá, né? O meu secretário de infraestrutura foi um dos principais assessores da Miriam Belchior na gestão do PAC, que é o Roberto Garibe. Também um quadro técnico, que hoje é secretário, né? Para citar um outro que vai muito bem. Então, eu acho que o PAC, drenagem, Minha Casa Minha Vida, mobilidade, saúde e educação, são 5 frentes de trabalho aí. Muito importante. Agora, no sábado, eu solto o edital do Hospital de Parelheiros. Fizemos uma parceria com a Einstein no Hospital Santa Marina. Vamos retomar a construção de céu, que parou na cidade de São Paulo. Vamos retomar o programa dos céus da Marta. Tive a honra de participar da equipe que concebeu os céus na gestão dela. E é incrível o que os céus promovem, né, na mudança. É, né? É muito incrível. Foi né? Um deles ali, mas... Nossa, a agitação é muito agitada. E está cada vez mais, né? Porque nós retomamos a gestão compartilhada, cultura, esporte, educação, que era um dos fundamentos, um dos pilares dos céus, né? A gestão compartilhada das secretarias. Aquilo foi revisto pela gestão anterior, Serra reviu, e a gente está retomando. Bom, vamos ligar para uma vez. Hã? Ah, uma coisa legal, em cada céu nós estamos colocando um polo universitário. Então, nós vamos ter cursos universitários em todos os céus da cidade. Quem vai administrar? Você sabe aquele programa federal que, da minha gestão chamado Universidade Aberta do Brasil? Então, eu estou colocando um polo da Universidade Aberta do Brasil em cada céu. E os cursos são ministrados por universidades parceiras. Então, nós temos 12 universidades, sendo 8 federais e 4 estaduais, que oferecem cursos nos céus. 32 já estão com edital na rua. Mas vão ser os 45 e mais os 20 que nós vamos construir. Então nós vamos ter 65 polos universitários do município de São Paulo nos céus, com parceria com 12 universidades públicas. Então imagina para aquele menino da periferia que fala, pô, não tem condição, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou para a faculdade? Ele vai ter perto da casa dele, no céu. Se você for ver, é a coisa mais linda do mundo, uma pessoa da periferia fazendo engenharia num céu. É apaixonante o projeto. Quer dizer, por ser educação à distância, tem todos os cursos lá, então? Pode ter tudo. Vai ser educação, é sempre presencial, né? Então ele tem 20%. Hã? Ele tem 20% de carga horária presencial e 80% à distância. Você pode falar isso de novo, presencial? Como opera? Isso. Posso. Então, como é que funciona a educação à distância no Brasil? Ela não é 100% virtual. Ela depende de um polo de educação à distância presencial. Então, o Brasil admite que até 80% do ensino seja à distância, mas ele exige pelo menos 20% da carga horária presencial. Por isso que eu preciso do polo. E nós estamos transformando os céus em polo universitário. Então, além da creche do ensino fundamental e da educação profissional, que muitos já têm, inclusive pelo Pronatec, ele vai ter educação superior também. Então, ali vão ser polos de formação de professores. O presencial se dá lá. O presencial se dá lá. Tá. O 20% da carga horária presencial é no polo da Universidade Aberta, e nós reservamos uma área dos céus para ser polo da Universidade Aberta do Brasil. E fizemos parceria com 12 universidades, 8 federais e 4 estaduais. Então, vai ser uma pequena revolução na periferia a hora que estiver bombando. A capacidade de cada polo é de 1.000 a 1.500 alunos. Multiplica isso por 45, você vai ter 50 mil universitários bancados pela prefeitura na cidade. Nós vamos passar a maioria das universidades privadas da cidade oferecendo polos da Universidade Aberta do Brasil. Isso está na mão, Nacife, não estou falando de futuro, estou falando de presente. Esses polos já estão credenciados no MEC, já estão com editais na rua e já tem curso sendo dado. Joia, vou dar só uma desligadinha. Vem cá, o Serra acabou, né? Ah, eu acho que ele...